O DJ que tem nome e sobrenome no mundo da recordação. Ele se chama DJ Rebelde, o maestro da saudade. Hoje tudo aqui ficou sem graça. Você disse adeus na praça e o nosso amor findou. Rebelde. Sei que vou sofrer de saudade de amor, mas sou bem bastante pra sentir a dor e não chorar na despedida. Enganou. Alô, toga da Santana! Você não soube querer alguém que só pensou em querer bem e lhe dar um grande amor. Você não soube querer alguém que só pensou em querer bem e lhe dar um grande amor. Maestro da saudade. Maestro da saudade. Hoje tudo aqui ficou sem graça. Rebelde. Você disse adeus na praça e o nosso. Toca da Santana. Pra recordar toda segunda. Sei que vou sofrer de saudade de amor, mas somei bastante pra sentir a dor e não chorar. Família só presta porra e a gente beijo aqui na Toca da Santana, obrigado, hein? Robertinho! Da minha vida! Tá chegando o mando novo, hein? Tô sabendo, hein, Martinho? E claro, prepara a camisa do Rebelde! Se usa com muito prazer, hein? Você não soube querer! Família só presta porra! Pra cima, garoto! Um grande amor. Família só presta pó. Você não soube querer. Toca da Santana. Toca da Santana. É assim a parada. Eu hoje quebro esta mesa. Se meu amor não chegar, também não pago a despesa, não saio deste lugar. Tem tanta mulher me olhando, querendo me conquistar. Família só pra essa porra e vai invadir. Acabo me. O Retropolia, meu irmão, domingo, hein? Se meu amor não chegar. E pra quê, hein? Pra que dois copos na mesa com uma cadeira vazia e eu aqui na incerteza vendo amanhecer o dia. Não posso mais, eu confesso que vou chorar. Eu hoje quebro esta mesa se meu amor não chegar. Eu hoje quebro esta mesa, se meu amor não chegar. Também não pago a despesa, não saio deste lugar. Tem tanta mulher me olhando, querendo me conquistar. Acabo. Já é domingo, hein? Desesperando. Se o meu amor não chegar. Esse domingo também tem o passeio do meu amigo Serginho. E logo cedo vamos pra Cutijuma. Luque Som, Jabuti, Furacão. Eu aqui na Lobão. E a passagem especial do Rebelde. O passeio do meu parceiro Serginho, hein? Não posso mais. A gente desce em Corazinha. E vamos direto pro Retrópolis. Eu hoje quebro esta mesa. Se meu amor não chegar, eu hoje quebro esta mesa. DJ Rebelde. Toca da Santana, vamos juntos. Não, chega de sofrer. Chega de chorar. Saudade. Tenho lágrimas. Simão! você me deixou completamente nesta fossa dos diabos, ainda zomba de mim. Não, chega de sofrer, chega de chorar, já não tenho lágrima. Você me deixou completamente nesta fossa dos diabos, ainda zomba de mim. Não, não faz mal, não interessa. Você pra mim, você não presta. Você é lixo, não prestou. Você chamava de benzinho, mas eu acreditava porque gostava. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Se é solidão que te faz, yeah! Tão infeliz, tão triste assim. Santana. Eu quero tanto te abraçar, tantos carinhos vou te dar. Seu mal é solidão, vem que meu coração está louquinho pra te amar. Maestro Rebelde, tocando as melhores da saudade pra você. Égua, DJ Bassi, filho. Hoje eu apanho, mas vai valer a pena, fofo. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Bora, Jomiro, o homem da novena. Assim, vem, por favor, não chores mais. Não, não, serás feliz junto de mim. Eu quero tanto te abraçar. Tantos carinhos vou te dar. Vem que meu coração está louquinho pra te amar. Está louquinho pra te amar. O maestro da saudade. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Tudo que eu tinha na vida. Toma, papai! Nesta vida era tudo para mim. Como é triste amar sem ser amado. Um desprezado muito triste canta assim. Espero, volta pelo amor de Deus. Volta, muito mal tenho vivido. Nunca faça isso comigo. Quem eu gosto é você. O meu coração está morrendo de saudade. Não aguenta mais a dor da ingratidão. Já não sei o que fazer da minha vida. Eu já não sei como acabar com esta paixão. Volta, é você que eu tanto quero. É por você que eu espero. Volta pelo amor de Deus. Volta, muito mais. DJ Rebelde Saudade. Consagrado por você, o maestro da saudade. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você. Essa saudade que é de ti me alucina. Oh, saudade. Me desespera, esta saudade me tortura. Família só presta porra aí com a gente, Albertinho. Silenciosa ausência tua me ensina. A ler no livro desta solidão minha amargura. Quero que voltes como volta a primavera. E nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus. Quando voltares não digas nada e vai entrando. E te esperando estarão também todos os beijos teus. Mas não demores muito, não demores nada. Venhas ligeirinho, sejas camarada. Mas não demores muito, não demores nada. Venhas ligeirinho, sejas camarada. Tira gostos aqui de saque e calabresa. Virar no cu. Saudade. E também temos peixe frito aqui na Toca da Santana. Isca de peixe. Os nossos tira gostos pra galera que gosta de tirar gosto. Vamos naquela cerveja estupidamente gelada aqui na Toca, hein? Fala lá no balcão. Silenciosa ausência tua me ensina a ler no livro desta solidão minha amargura. Quero que voltes como volta a primavera. E nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus. Quando voltares não digas nada e vai entrando. E te esperando estarão também todos os beijos teus. Mas não demores muito, não demores nada. Venhas ligeirinho, sejas camarada. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você. Mas não demores muito. Gravamos essa sequência aqui na Toca da Santana pra vocês. Galera, quem quiser os CDs ao vivo do Rebelde, é só vir no PV do Rebelde, hein? Você é meu céu, é minha vida. A gente vê na hora. Meu peso, minha medida. Vamos lá! Meu cofrinho de amor. Galera Dondoca, localizada na João Alfredo, em frente à Estação da Moda. Este fogo abrasador. Rebelde Saudade. Às vezes eu recordo com ciúme seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. Estou quase morrendo de vontade de abraçar o seu corpinho e matar minha saudade. Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Volta depressa que o meu coração está quase parando. pedacinho de amor. Enquanto eu estou lhe esperando, minha alma está queimando deste fogo abrasador. Às vezes eu recordo com ciúmes seu rostinho, seu perfume. Marcelo Hugo esmaga também a gente. Alô, Hugo! Estou quase morrendo de vontade de abraçar o seu corpinho e matar minha saudade. Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Volta depressa que o meu coração está quase parando. O maestro da saudade, da saudade. Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Vai pra cima, DJ Rebelde. DJ Rebelde. Eu não posso sonhar com você, que eu acordo tão triste. Água do sol. E o dia inteiro eu me lembro que você existe. Quanto mais eu procuro esquecer o seu rosto tão lindo. DJ Rebelde. Toda hora no meu pensamento ele surge sorrindo. Daria tudo pra você estar aqui. Daria tudo pra você voltar pra mim. Daria tudo pra você estar aqui. Daria tudo pra você voltar pra mim. Até hoje eu não me acostumei sua ausência, pois em tudo eu vejo, eu sinto a sua presença. Quando eu ouço no rádio as canções que você mais gostava, eu me lembro das frases de amor que você me falava. Daria tudo pra você estar aqui. Daria tudo pra você voltar pra mim. Daria tudo pra você estar aqui. Daria tudo pra você voltar pra mim. Quando eu saio com um outro alguém pra tentar me esquecer, toca da Santana! De repente eu falo no seu nome, mesmo sem querer. Para bebeca! Quando eu saio pra me divertir numa troca, a minha única caceteira na área. Olha quem vem chegando com a gente. É sua sorrisa. Meu parceiro Grilo. Mas e a sua esposa lá, Grilo. E Jael. Daria tudo pra você estar aqui. Amigo Jael e da frutaria do Carlinho. Tudo pra você. Os amigos vão chegando, vão engordando na toca. Daria tudo pra você estar aqui. Fica à vontade. Daria tudo pra você voltar pra mim. DJ Rebelde. O maestro da saudade. Maestro da saudade. Do sol. Venho de longe trazendo alegria. Sou mensageiro da paz e do amor. Viva a vida e conte comigo. Não tenha medo, eu sou seu amigo. Trago o carinho da natureza e de toda a gente que deixei por lá. Sou gente amiga de todos, amigo. E você pra lá eu quero levar. Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você. Agradecer o carinho das meninas aí do Guamá, rapaz, velhos tempos. Cheguei lá do Licos Bar, rapaz. Hoje visitando a Toca da Santana, vieram conhecer essa tal famosa Toca da Santana. Eu cheguei. Obrigado, meninas, fica à vontade. Eu cheguei. Eu cheguei. Fred chegou. Eu cheguei pra cuidar. Fred Além, fica à vontade. Pra cima, garoto! Fred, ele comanda a equipe Caça Barca. Saudade, saudade. Pro meu caminho, venha sem medo. Não há segredo pra se desvendar. Tudo é tão simples, tudo é nobreza. Tudo é beleza, pode chegar. Você é pura como as flores. Não tem espinhos pra me machucar. Me abrace forte, entre no meu barco. Que pro horizonte vamos navegar. Eu cheguei, eu cheguei. Eu cheguei pra cuidar de você. Ah, eu cheguei, eu cheguei. Eu cheguei pra cuidar de você. Eu cheguei, eu cheguei. Eu cheguei pra cuidar de você. Ah, eu cheguei, eu cheguei. Amigo Grilo, eu cheguei. Quero a sua presença, Grilo. De você. Essa é a esposa com a gente, vem com a vontade, hein? Meu parceiro Fred Casabarga. Toda Lene, fica à vontade, Lene. Saudade. No meu caminho, venha sem medo. Não há segredo pra se desvendar. Tudo é tão simples, tudo é nobreza. Tudo é beleza, pode chegar. Pra cima, garoto! Você é pura como as flores. Não tem espinhos pra me machucar. Marcelo Berginho, me abraça. Criador da família Só Presta Porre, a gente. E pro horizonte. Família Só Presta Porre. Te segura que vamos chegar mais um dia nessa paz. Eu cheguei pra cuidar de você. Ah, eu cheguei. Maestro da saudade, da saudade. Hoje eu tenho certeza, foi tudo mentira. Até o lugar que nasceu, você quis esconder. Um abraço de galinho, meu parceiro Gabriel. Olá da sua esposa, sua primeira dama, dona Mara. Estão fazendo presente aqui na Toca da Zenana, abraçando o rebelde num retrô. Com muito carinho, hein? Alguém. Fica à vontade! Fala, Gabriel! E tanto de amor. Pra mim já é passado. Não quero ter mais ao meu lado. Aí, Marinaldo. Alguém que só me fez chorar. Tudo certinho, né? Compre uma passagem só de ida. Não quero adeus nem despedida. Só quero ver você partir. Hoje eu quero você bem distante daqui. Lini Pop, essa gata curte o show do maestro Trutru. 20 horas de prazo pra você sumir. Eu vou mudar de endereço pra não receber cartão. Nem receber suas cartas pedindo perdão. Vai, você pra mim já é passado. Não quero ter mais ao meu lado alguém que só me fez chorar. Compre uma passagem só de ida. Não quero adeus nem despedida. Só quero ver você partir. Vai, vai. Pra mim já é passado. Não quero ter mais ao meu lado o maestro da saudade. DJ Rebelde. Todo mundo falava. Toma! Eu não queria entender. Alô, Simone! Que você não me amava. Acreditava em você. Eu lhe entreguei minha vida. Tudo eu lhe dei sem saber. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. sofrer. Cuidado, amor, acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber. Pode crer, Vitor. Fazendo vídeo do filho do meu parceiro Marquinho. Marquinho de Jogueira. É, dona Lé, recordando. Simone, chegou um gesto aqui com o seu DJ Rebelde, o seu maestro. Eu lhe entreguei minha vida. DJ Rebelde. Tudo eu lhe dei sem saber que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor, acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Alô, Bruna! Toca da Santana! Mete ficha, meu maestro. Já tamo na toca desse jeito. Sentei-me sozinho na mesa, esperando, meu bem, que não vem. Acho que já chegou, né? Importa que amanheça o dia, mas nesta cadeira vazia não senta ninguém. Cadê o garçom, hein? Garçom não cobre a despesa, não saio da mesa, e se aqui não chegar a mulher. Ei, garçom, tá tudo parado. Acabo fechando agora este bar. Vocês já viram um homem desesperado, dá tudo a uma mulher e depois ser enganado. É, gato, é doido. Acabo ficando louco e perdendo a minha paz. Se ela não falar comigo e sair com outro rapaz, acabo ficando louco e perdendo a minha paz. Se ela não falar comigo e sair com outro rapaz. Sentei-me sozinho na mesa, esperando, meu bem, que não vem. Que importa que amanheça o dia, mas nesta cadeira vazia não senta ninguém. Garçom não corre. Chega pra chama de galinho, com todo o respeito, com todo o carinho. A dona Edna e a dona Rosa. Junto com a minha grande amiga Bebega. As amigas da Bebega. Fechando agora. A minha única caceteira de sombra, meu irmão. Vocês já viram um homem desesperado? Tá tudo a uma mulher. Ei, garçom, tá tudo parado. Ser enganado. Arreia mais uma aqui. Acabo ficando louco e perdendo a minha paz. Se ela não falar comigo e sair com outro rapaz. Acabo ficando louco e perdendo o maestro da saudade, da saudade. Se ela não... Dançar à vontade. O maestro tá na área. Se alguém te perguntar sobre o nosso amor, Rebelde, dança como sempre você faz comigo. Fingindo, enganando, mentindo, diga que vai tudo bem. Fingindo, thank you. qualquer dia desses, lá vai eu. Qualquer dia desses eu vou embora. Já não suporto mais tanto sofrimento. Eu sinto-me pouco e sem motivo. Estou me deixando louco e muito triste. Já com 7 letras, ele às vezes faz a gente sorrir e às vezes faz a gente chorar. Rebelde. Esse sim é o maestro da saudade. Marcelinho. Está me deixando louco e muito triste. Já não podemos dialogar. Não sei o que será o nosso amor. Já não podemos. Gê Marcelinho, lá do Bar da Deusa, da gente. Fica à vontade. Não sei. Bora, Léo! Nosso amor. O maestro da saudade. Maestro da saudade. Eu preciso esquecer as maldades do mundo e da vida. Qual ontem na quadra? Esquecendo alguém que inventou no meu peito a ferida. Foi muita pedrada, mano. Que machuca minha alma e maltrata. A saudade ou saudade me mata primeiro. Ou eu mato a saudade ou saudade me mata primeiro. Quero tanto encontrar o amor que ando procurando. Família Sobras da Boa. E rever no horizonte esperanças e sonhos voltando. Fala, Bergino! E provar a mim mesma que saudade me mata primeiro. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Gabriel e Amara, da gente. Tenho vontade pelo carinho de vocês aqui na Toca da Santana. Recordando. Daquele jeito. E você não recorda em nenhum lugar desse jeito aqui na Toca. E ninguém vai me fazer voltar porque eu sou mais forte. DJ Rebelde. Você brincava quando eu falava de amor. Só minha coroa. Você sorria porque não sentia a mesma dor. É dodó. Eu que pensava conquistar seu coração. Você foi embora e me deixou na solidão. Não vai brincar mais com o coração de ninguém. Agora eu sei que você ama também. Tudo mudou, é minha vez de sorrir. Você verá o quanto eu sofri. Aham, aham. Você verá o quanto eu sofri. DJ Rebelde no Príncipe Negro Retro. É sucesso, sim senhor. Tudo mudou, é minha vez de sorrir. Você verá o quanto eu sofri. Aham, aham. O maestro da saudade. O quanto eu sofri. Chorando assim como estou, não quero ver ninguém ficar. Detona Rebelde. Eu Rebelde. Que estava tão feliz da vida, hoje tenho minha alma ferida. Hoje estou a lamentar. Não posso impedir você de ir embora. Só posso Rebelde. Ao recordar de ti eu choro. Sinto ao pensar que não vou te ver mais. meninas da São Silvestre. Fica à vontade, meninas. Boa noite. Vem. Vem. Vem. Vem com o seu maestro. Pra mim, amor, vem que eu estou. Vem ou não vem? A te esperar. Alô, Sandra. Vem. Alô, Rosa. Vem. Alô, Ângela. Amor. Alô, Thelma. Pra mim, à vontade, hein? Dali Rebelde! Arrebenta, meu DJ! DJ Rebelde. Maestro da saudade. Sempre que eu sinto teu olhar cruzar com o meu, só pedra, vai! Sinto vontade de dizer que ainda sou teu. Olá, Marquinhos! Digo a todos os amigos que esqueci, né? Fazer o Hulk também com a gente. O Hulk esmaga na hora. Eu ia te falar. Leio aquelas tuas cartas de amor que agora só falam para mim. Família Sobreza morre. Uma grande dor. Água, banho, anjo. Olha, até sinto vontade de chorar. Covarde, eu sei que sou. Não vou. Ontem à tarde eu tentava recordar dos passeios pelo parque, nossas praias, nosso mar. Sinto falta dos carinhos, não suporto a solidão. Como pode suportar este meu pobre coração? Fred do Caça Barcas, com sim, ele muita barra City. Mas eu te amo, Fred, ele comanda a equipe Caça Barca. Sempre que eu sinto teu olhar cruzar com o meu, sinto vontade de dizer que ainda sou teu. Digo a todos os amigos que esqueci, nego, pois eu tenho vergonha de falar. Leio aquelas tuas cartas de amor que agora só falam para mim de uma grande dor. Olha, até sinto vontade de chorar. Covarde, eu sei que sou. Não vou negar. Ontem à tarde eu tentava recordar dos passeios pelo parque, nossas praias, nosso mar. Sinto falta dos carinhos, não suporto a solidão. Como pode suportar este meu pobre coração? DJ Rebelde. Dizem que vale a vida sem você. Lá vem elas, meu irmão. Guerreiras da saudade na área. Vivo a ponto de enlouquecer. As guerreiras da segunda-feira. Quando elas estão de folga, é muita cerveja na mesa. Você, meu céu, meu infinito. Você, amor maior, onde andará? que é o eco do meu grito. Eu posso até morrer se você não voltar. É grande demais a solidão. Por que você não vem me aquecer? A minha mulher do Jatinho apareceu. Onde graças a Deus já tá recuperada. Não tá 100%. Mas a gente pede pro Papai do Céu dar forças. Não é mesmo nada sem e a gente se cuidar mais um pouco, né, meu irmão? Porque a gente não depende só de Deus, né? A gente depende também da gente. A gente se cuidar. Não tem nada melhor do que a gente se cuidar, porque a gente se ama. Se você se cuidar, você se ama. Tá bom, gente? Então vamos se cuidar primeiro. Vamos se amar. A gente dura mais um pouco, tá bom? Eu posso até morrer se você não voltar. Oi! É grande demais a solidão. Cala a boca. Por que você não vem me aquecer? Onde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você. Isso a Globo não mostra, né, Fred? Segunda-feira da ressaca pra você recordar. Olha essa pedra aqui, ó. Você vai pra aquele meu amigo que foi querer trair o seu amigo, mas ele acabou se dando mal. E acabou sendo traído, foi ele mesmo. Sente isso aí, ó. Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. Agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. E agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Olha a história aí, ó. Seu namorado falhou e você me encontrou por aí dando sopa. Eu gamadão por você, fui beijar você logo na boca. Cada vez mais aumentou o louco amor que só estava em mim. Seu namorado voltou e você me deixou cantando assim. Seu namorado voltou e você me deixou cantando assim. Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. E agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. E agora ele volta pra você, você me deixa de lado. O maestro da saudade. Eu é que fui o culpado por ter entrado em sua vida. Não acreditei que você quem é do clube do Remo? Filho, querida. Quem é do clube do Remo? Me deixar pelo mundo sem mais um segundo. Rapaz, ontem o leão deu mole na missão, hein? Agora estou cansado. Mas eu tô sabendo que a torcida do Remo é apaixonada pelo seu clube. Por lembrar. E tem alguém do Leão aí? Estou cantando. E o Paixadu? Só por lembrar. Outra torcida apaixonada, hein? Fez o seu papel ontem. Foi 2-1 pro Paixadu em cima do Remo. E agora ele volta. E o Paixadu? Você me deixa de lado. Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. E agora e na toca da semana temos tiragossos variados, charque, calabresa, pirarucu, peixe frito, isca de peixe. É só falar com a esposa do meu parceiro DJ Léo, a dona Alessandra lá dentro da cozinha. E agora? Saiu o gol do Mangueirão? Saiu o gol do Mangueirão! Aí, meu bem! Meu bem, você não me entende. Vê se compreende. De ser, eu quero que fique sabendo. Grande amigo Gabriel, da equipe Sem Miséria, Albertinho também com a gente. Eu vou por você, e meu parceiro Vido, e toda a família só presta porra. Vendo em seus olhos o céu azul. E aí? Muitas estrelas a brilhar. Vejo a lua a beijar o sol. Agora quem é corno, levanta a mão. Meu bem, meu amor, vem nos meus braços sonhar. É, meu bem, por favor, vamos depressa casar. Simone, já tô aqui, tá? Você não me entende. Vê se compreende o meu jeito de ser. Eu quero que fique sabendo. Estou quase morrendo de amor por você. Vejo em seus olhos o céu. Muitas estrelas a brilhar. Vejo a lua a beijar o sol. Tantos peixinhos no mar. Meu bem, meu amor, vem nos meus braços sonhar. Meu bem, por favor, vamos depressa casar. Grande, eu adoro a Thiago. E claro, já trazendo graças. E falando rebelde, hoje eu vou te levar hoje, hein? Minha vida. Hoje você vai estrear a nova moto. Vai, nega, Thiago. E Deus te abençoe, meu irmão. Meu grande amor me abandonou. Como vou viver a vida sem saber onde ela anda? Meu amor, minha querida. Oi, Eli. Querida Helena. Juraste com ternura. Oba! Me amar eternamente. Mas quebraste a tua jura. Mas mesmo assim. Te amo, te amo com ternura, te adoro com pureza, e não quebro a minha jura, mas mesmo assim te amo com ternura, te adoro com pureza, e não quebro a minha jura. Helena, Helena, Helena, venha ver como estou. Helena, Helena, Helena, meu grande amor. Bora, Hulk, é canelada, Hulk. Helena, querida, eu queria te ver. Pra sentir o sabor dos teus beijos, matar meu desejo e deixar de sofrer. Pra sentir o sabor. Querida Helena, querida Helena, juraste com ternura, me amar eternamente. Mas quebraste a tua jura, mas mesmo assim te amo. Te amo com ternura, te adoro com pureza, e não quebro a minha jura, mas mesmo assim te amo. Te amo com ternura, te adoro com pureza, e não quebro a minha jura. Helena, Helena, Helena, venha ver como estou. Helena, Helena, Helena, meu grande amor. Helena, Helena, querida, eu queria te ver, pra sentir o sabor dos teus beijos, matar meu desejo e deixar de sofrer. Pra sentir o sabor. Da saudade, da saudade. Olha o fura-olho na área. Não sei por que te afastas de mim. Não sei por que procedes assim. Se é que tu não me queres mais, será melhor o amor terminar. Não sei por que te afastas de mim. Não sei por que procedes assim. Se é que tu não me queres mais. Fúria nenhuma, não tenho. Alegre estava aquela tarde, no dia em que te conheci. E fura olho, sentindo o aroma do teu corpo, meu anjo. Bora, Flávio! É que me namorei. Que ele assim, eu sei. Tu foste embora e me deixaste, querida. É, meu irmão. Me abandonando neste mundo. Deixa aí. Tão triste estou como um menino. Mas sem as novas remessas, as camisas do Maestro Rebelde. A família Rebelde tá chegando, hein? No teu amor. Vai passar o carnaval, hein? DJ Rebelde, o maestro da saudade. Só vou te falar uma coisa. Sem zóio. Foi um grande amor, mas foram tantas brigas, tantos desencontros em nossas vidas. É, quanto é doido, mano. Nossa liberdade interrompida. Nem eu nem você nos deixávamos sós. Tudo que eu queria era você comigo. Família Sobres da Porra, com a gente. Com você eu fui. Obrigado. Sempre tão amigo. Rapaz, hoje o negócio tá pegando hoje, mano. Você deu pra... Mais um dia tá pegando. O melhor do amor. Depois de ontem de ir pra Cotijuba cedo. Tudo que um descemos em Cotijuba, pegamos o barco, viemos até o Veroba. O amor ficou somente a lembrança. O Veroba veio lá pro bloco sem fígado, lá em Canudos. O adeus restou. E depois do bloco sem fígado, Rebelde foi pra prefeita no Guamá até uma da manhã. E te ver voltar novamente a meus braços, Hoje é correria de novo. E me fazer feliz, assim como eu te faço. Aguido em Flamengina, Brian, deu um redor da Flamengina, hein? Foi um grande amor, mas foram tantas brigas. E depois da apresentação do redor da Flamengina, tem o Rebelde lá no terraço do Rei Arthur. Em nossa lá na DF, até 5 da manhã. Nossa liberdade interrompida. Alô, DJ Rebelde! Nem eu, nem você nos deixávamos sós. Tudo que eu queria era você comigo. Com você eu fui sempre tão amigo. Você deu pra mim o melhor do amor. Tudo que um homem... Chega pra já, meu grande amigo, tio Regi. Aí da família Rebelde, tio Regi. O amor. Olha o parceiro dele, o Neguinho. Que a lembrança. Aí, parceirão, Neguinho, na Feira 25, hein? O adeus restou uma esperança. Alô, Neguinho, cadê o açaí do Égua da Açaí, mano? De te ver voltar novamente a meus braços. Só papo furado. E me fazer feliz, assim como eu te faço. O amor ficou somente a lembrança. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Assim, ó. E eu chorei, chorei, eu chorei, chorei por você, meu ex-amor. E eu gritei, gritei o seu nome gritei. Você nem ligou. Se existe alguém que queira o coração tão magoado deste pobre desesperado que não tem nem onde morar. Se alguém souber de um outro alguém que esteja sozinho e foi enganado e queira carinho, venha comigo falar. Por isso andei, andei pelo mundo em busca de algo e não encontrei. Eu penei, penei tão sozinho. Senti muito frio, mas aguentei. Você falou que só a mim amava, me deixando nesta estrada. Você mentiu e me enganou. Sempre falei, só com você me casaria. Mas com o tempo é que fui ver e me enganei, foi um sonho, acordei. E eu jurei, jurei, eu jurei, jurei por Deus Nosso Senhor. E até cantei, cantei e rezei Ave Maria pro nosso amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, muitos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E eu jurei, jurei, eu jurei, jurei por Deus Nosso Senhor. Cantei, cantei, maestro, Ave Maria pro nosso amor.